You're pretty good. Just what I'd expect from the man with the same code as the boss. It's been a long time since I had such a good fight. Em Metal Gear Solid existem dois finais. Minimizando ao máximo os spoilers, o primeiro, se o jogador ceder à tortura, uma das personagens importantes da história, Meryl, vai morrer. Mas, no segundo, se o jogador suportar a tortura, Meryl escapa da ilha junto com o protagonista Snake. Por muito tempo, não parecia haver um final verdadeiro para essa conclusão, já que os outros jogos da série nunca confirmaram de fato o que aconteceu com Meryl. Foi somente em Metal Gear Solid 4, Guns of the Patriots, lançado 10 anos após Metal Gear Solid, que Meryl retornou para a história. O segundo final não entra em conflito com esse retorno, mas o primeiro torna a volta da personagem inviável. Então o segundo final é considerado canônico, e o primeiro final é considerado o final não canônico. O que significa que o segundo final faz parte do chamado cânone, e o primeiro não. Mas o que é esse tal do cânone? Bom, é pra isso que esse cast existe. Então sente-se, pegue sua gráfica nova favorita e descubra que nada do que aconteceu nela vai afetar qualquer história futura. E relaxe enquanto eu explico o que é o cânone na ficção. Em contexto geral, o cânone é um conjunto de obras pertencentes a uma série ou uma franquia cujas informações presentes são válidas. O termo cânone vem da palavra grega canon, que traduzida significaria régua ou medida, usada por judeus e cristãos para validar escrituras antigas. Caso um texto fosse canonizado, logo ele era incorporado, portanto se tornaria relevante. E, por consequência, sagrado. Na ficção, o termo foi utilizado pela primeira vez quando os estudiosos analisaram as histórias de Sherlock Holmes escritas por Arthur Conan Doyle. Mas aqui, o termo cânone carrega um significado diferente. Nesse contexto, a palavra cânone separa os materiais escritos por Doyle dos materiais escritos por outros autores. Na maioria dos casos, quando uma obra de ficção é lançada, as regras apresentadas estabelecem um universo e uma mitologia, personagens com suas qualidades e defeitos, uma sequência de acontecimentos que compõe uma continuidade e uma linha do tempo. Obras subsequentes derivadas como sequências ou spin-offs devem obedecer às regras apresentadas e respeitar os eventos mostrados no produto original. Óbvio que materiais, mesmo considerados canônicos, podem conter informações contraditórias ou trazer novas informações que recontextualizam o que foi apresentado anteriormente, os chamados retcons. Mas esses aqui merecem um espaço só dele. Tá, mas quem controla o que é canônico e o que não é? Bem, basicamente quem detém os direitos autorais ou quem está no controle criativo atual desta obra. Citando alguns exemplos. Se eu desenhar e escrever uma história do Batman, por melhor que ela seja escrita e por mais bonita que seja ilustrada, a DC Comics, quem detém os direitos autorais do personagem, não me deu aval para publicar o material oficial. Ainda. Portanto, esse material não passa de uma ficção feita por fã. Uma fanfiction. Ainda se tratando de Batman, a história Filho do Demônio, por muitos anos, foi encarada como material não canônico. Após os eventos da Crise Infinita, o roteirista Grant Morrison decidiu inserir a história no cânone, ainda que certas informações não tenham sido respeitadas por conta de Morrison não ter lido a graphic novel. Indo para a maior concorrente da DC, a Marvel, a graphic novel Deus Ama, o Homem Mata nunca teve um status de cânone muito claro. Não só por abordar temas sociais fortes, como intolerância religiosa e opressão, mas porque os eventos mostrados nunca foram referenciados novamente por um longo tempo. Somente em 2003, com o sucesso do filme X-Men 2, que foi fortemente influenciado pela graphic novel, a história foi canonizada, e ainda por cima ganhou uma sequência. Enquanto era empregado da Konami, Koji Igarashi removeu vários jogos do cânone de Castlevania, por afetarem criativamente a série, mesmo vários desses jogos sendo muito bons, ou até mesmo melhores que outros jogos considerados canônicos. Importante destacar que o cânone não é algo subjetivo, e se você não considera uma obra parte do cânone, ela não deixará de ser simplesmente porque você não quer. Ah, mas e se eu gostar de uma obra que não é considerada canônica? Ah, tudo bem, já que o importante é se divertir. Mesmo para grandes franquias, existem obras consideradas canônicas que não são boas. E se você só se importa com um material considerado como canônico, não se apegue muito, já que o cânone não é algo tão sólido quanto parece ser. O que é considerado canônico hoje, talvez não seja considerado canônico amanhã. E lembre-se de que até materiais fora do cânone podem influenciar, e muito, materiais que venham mais pra frente.